subir os índices de confiança. Ui, right? Ui. Grande final das minhas férias. E agora okay. Continuamos contigo. Ok, boa noite. Boa noite. Rádio Comercial para todo o país, a partir deste momento, a partir também de Lisboa, o relógio marcou meia-noite e mais uns segundos 30. Estamos muito certinhos neste regresso. Agora e até às 13 e de hoje até sábado, nas antenas da Rádio Comercial, com este som, encontra-se António Sérgio, nas horas. nos sons inaugurais de mais uma tripla hora de António Sérgio na Rádio Comercial, a edição de terça em grande, o som de Bobby Previtt e um certo logo abertura para o álbum The Coalition of the Willing. Reencontro com a Dorothy Cullum de boa memória. acidente numa plataforma petrolífera deixa um homem temporariamente cego. Mas a maior mudança da sua vida acontece com a chegada de uma enfermeira para cuidar dele. A Rádio Comercial apresenta A Vida Secreta das Palavras, um filme sobre a importância das palavras e dos silêncios. Estreia esta quinta-feira com a garantia Rádio Comercial. Quando ouve aquela música e não sabe o nome nem quem canta, escreva nesse preciso momento Comercial no seu telemóvel e envie um SMS para o número 4443. O preço da mensagem é de 45 cêntimos. Rádio Comercial. Rádio Comercial, é edição tripla de terça-feira, convosco até às 13 para todo o país. É a emissão que assinala o regresso das rubricas fixas, mas isso lá mais tarde. A primeira delas é a viagem downtown à 1h40. Continuamos por aqui com Soltas. Move By Yourself, Donovan Frankenreiter. His words keep ringing in my head. yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. Move by yourself, move by yourself tonight. São outras soltas, é a tripla hora de terça-feira, antenas da Rádio Comercial para todo o país. António Sérgio nas horas, Donovan Frankenreiter, Move by Yourself. A TVI vai surpreender Portugal com mais uma grande produção. Com um elenco de luxo. Tempo de Viver é a nova novela da noite. Onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver todas as noites na TVI. Rádio Comercial. Yeah. vai sendo gasto em soltas esta primeira hora de nossa residência de três nas antenas da Rádio Comercial António Sérgio, nas horas para o jam do último álbum homónimo. E como já vem sendo hábito a escolha de dois temas, vamos a variando entre... Um deles é sempre o mesmo para os chutes, vai já aparecer a seguir. Depois variamos entre Seventh Hand e este Gone que ouviram hoje. Pearl Jam, o regresso em 2006, Parachutes. Vai surpreender Portugal com mais uma grande produção, com um elenco de luxo. Tempo de Viver é a nova novela da noite, onde amor e ambição, poder e sedução, verdade e mentira, se conjugam em histórias de vidas sem limites. Não perca Tempo de Viver, todas as noites, na TVI. Out. os sons da noite. Rádio Comercial até às 3 com António Sérgio nas horas. Old Sparks para já dos Editors, e no universo dos Editors uma curiosidade, uma versão. Está no tal disco 8606, temas de 2016 recriados numa iniciativa da revista Q em 2006 por uma série de gente bem diferente, no caso os Editors, para Orange Crush dos R.E.M. Got my orange crush. I've got my spine, got my orange crush. E uma curiosa versão dos R.E.M. Orange Crush. Foram dois temas na noite de soltas na Rádio Comercial para The Editors. E agora é tempo de recordações, na altura em que álbum novo roda por aí para os Elijah Fields. altura são de Jack in the Box e Star. Just talk.

aparecerá primeiro os Primal Scream, mas há imensas pistas na rica discografia do grupo para indicar opções sonoras deste tipo, como Sometimes I Feel So Lonely. É o tema que encerra o novo álbum e, para nós, grande momento dos Primal Scream e grande regresso, sobretudo o álbum chama-se Riot City Blues. Vamos à mais óbvia, o single Country Girl. Go! Começamos com Sometimes I Feel So Lonely, depois o single de, que entretanto é o tema que abre o álbum Country Girls. Tivemos com os Primal Scream do novo Riot City Blues. É ponto final da primeira de 3 horas nas antenas da Comercial para António Sérgio. Boa noite. Vamos encostar a hora com outra recordação, aliás, outra recordação, não, outra versão de um tema que é a recordação, o tal álbum 8606, temas de longínqua data da década de 80, refeitos em 2005 ou 2006 por gente muito diferente. Esta é uma das nossas preferidas, assinada pelos Magic Numbers, um original dos Smiths, There is a Light That Never Grows Out. Não, não é o caso. Mudámos de ideias e por aqui fica Lover, You Should Have Come Over, de Jeff Buckley, assinado Jamie Cullum. Looking out the door, I see the rain fall upon the funeral mourners. Parading in the wake of sad relations as the shoes fill up with water. Maybe I'm too young to keep good love from going wrong, but tonight you're on my mind. So you'll never know. I'm broken down, hungry for your love, and always to feed it. Where are you tonight? You know how much I need it. Too young to hold on, and too old to break free and run. Sometimes a man, he gets carried away when he feels like he should be having his fun, and he's much too blind to see the damage he's done. 'Cause sometimes a man must awake to find that really he has no one. So I'll wait for you and I'll burn. Oh, will I ever see your sweet return? Oh, will I ever learn? The open window lets the rain in. Burning in the corner is the only one who dreams he had you with him. My body turns and yearns for a sleep that won't ever come. Sometimes a man, he gets carried away when he feels like you should be having his fun, and he's much too blind to see the damage he's done. 'Cause sometimes a man must awake to find that really he has. See a sweet return. Oh, will I ever learn? Oh, lover. hoje marcou uma hora, sintonize a Rádio Comercial para todo o país. É o espaço habitual, meia-noite, três, terça a sábado, António Sérgio nas horas. Hi, how you doing? Aproximam-se os festivais por todo o lado. Lembramos aqui alguns títulos do mais lamaçante de todos. Referimos naturalmente a Glastonbury, as participações dos Stereophonics, Spiritualized. Já falamos do resto. Okay. inteiramente dedicado ao já célebre e labacento Glastonbury Festival em Inglaterra. Chama-se mesmo Glastonbury Jukebox. Retiradas para as soltas do início da segunda de 3 horas de António Sérgio por aqui na Rádio Comercial Stereophonics, Local Boy in the Photograph, She Kissed Me, dos Spiritualized, uma proposta bem diferente a dos Mo Loco Pure Plage Seeker. meu nome é Tosé. Trabalho na pizzaria perto de casa do Diogo Veja. É um ótimo cliente. Liga todos os dias e dá sempre umas gorjetas jeitosas. Ô Diogo, quando meu filho nascer, vai ser o padrinho. Não se deixe enganar. Ele pode não ser bom cozinheiro, mas vai dar-lhe as maiores especialidades musicais. Ora, agora vou aqui preparar o meu batido de proteína. Pedidos para o almoço com Diogo Beja. Vá a radiocomercial.clix.pt e escolha um clássico e uma música nova. De segunda a sexta, a partir da uma da tarde. É a Rádio Comercial que sintoniza a edição de terça-feira, às horas de António Sérgio, entre meia-noite e as três, como acontece, aliás, de terça a sábado. Ainda tudo em soltas, mas daqui a pouco, 1h40, o regresso de uma das rubricas fixas é a viagem downtown. Por enquanto, back in time, para recordar Grantley Buffalo. There's a bullet in my heart tonight, in my heart of Texas. A shot or two there on dark sides, we are rolling home. The shot of an angel in that flight, and now she won't protect us. A shot or two the band of mice, we are waiting. Like in the films of Hollywood, and the angels are descending like a rush at sea. São duas regravações para um álbum redescoberto há pouco tempo, chama-se Mary Joe Moon. É bastante velhinho já, mas o som mantém-se praticamente intacto ao estilo natural de Grandly Buffalo. Dois temas, Lone Star Song e Mockingbird, que gostaríamos de ouvir de início. E agora sim, Mockingbird, Grandly Buffalo, nas regravações da noite da Comercial. Station at last, finally we meet. After all of these years out here in the street, I had a feeling you would make yourself known. You came along just to claim your place on the throne. Now I have been overthrown. Overthrown. And I thought if I drew the right lines, but these mocking birds won't let me shine. Devastation, my door was left open wide. Toca animais. gosto de vir trabalhar alegre e gosto de me ir embora feliz. Rádio Comercial. Toca animar. Tragic waste of skin. I'm well aware of how it aches, and you still won't let me in. Now I'm breaking down your door to try and save your swollen face. Soltas Placebo do álbum Mads, a Song to Say Goodbye. Escasso os 10 minutos para chegarmos, mais ou menos 10 minutos para chegarmos à primeira rubrica fixa 10 da noite, nas horas de António Sérgio, Rádio Comercial, A Viagem Downtown. Eles aí estão. Kin. Para o novo álbum Under the Iron Sea, o Skins. Natural seria mesmo continuarmos com o... podemos chamar-lhe hit single e durante algum tempo alimento para a lista da comercial. Is it any wonder? Kin. Pequena a decederem a primeira viagem downtown desta semana. Terceiro tour da Under the Iron Sea Atlantic e Zidane Wonder, uma das escolhas recentes por aqui nas noites da comercial. Living So Soon. Comercial Toca Animar em Arraiolos, Borba e Estremoz 92.0. Eles abraçam grandes causas. Queria que o nosso governo pensasse nisto acerca do novo presidente, o Cavaco. Porque esse homem, esse sim é um cacholamambo. Cacholamambo. Caixilhos e laminados. Marco Horácio e Eduardo Madeira. Sempre de manhã às 8h45 e à tarde às 6h15. Na Rádio Comercial. Caixilhos e laminados é uma oferta Vodafone e Suzuki Swift. Let's go. Downtown. viagens downtown em Sierras Perquê prolongaram-se por mais três noites, além desta, e hoje, fugindo um pouco ao ritmo habitual nas últimas semanas, aproveitando para fazer uma recordação, nem que seja para repor na memória de alguns, já que ela tem um álbum novo bem mais recente, a música de Ursula Rucker, neste caso o álbum de 2003, Silver or Lead. And you won't, you will never discover life's path so true. true, so true. Hold on, don't be sold on a cliche that says, damn if I do. If you don't, or you won't, you will never discover life's power, love's power. So true, so true. Mas reproduzido para CDI a passar para todos vocês por aqui nas antenas do comercial nas horas do Dório Sérgio. É a viagem Downtown esta semana com Ursula Rocker e Memórias de Silver or Lead. Slave shit. Watch we uprise. We gonna uprise, uprise. Went into the fields alone this morning. Came out in the evening, plus one. No pomp, no circumstance. Up with the sun next day. Mama, with baby on back. He be getting his first lesson. Slavery, 101. Looking just like Captor. Captor not giving a shit, just waiting to add that little nigga to the I own all of this list. He just waiting to add that little nigga to the I own all of this list. A motherfucking bunch of misfits. Then say stop talking all that slave shit. Watch we uprise. We gonna uprise. Watch we uprise. Watch we uprise. I'll go back to Africa. Come back and send my whole family out after ya. Na viagem inaugural Downtown, há mais três ao longo desta semana, nestas horas de Dona Sérgio, antenas da Rádio Comercial para todo o país. Neste caso, a edição de terça e muito perto, já 8 minutos das 2 da manhã, à altura em que regressará outra das rubricas fixas, o Debaixo da Língua. E aí, com dedicatória já escolhida desde a semana passada, outra vez a visita de Utah Phillips com Annie DiFranco. Ursula Rucker, ou Rucker, recordações do álbum Silver or Lead. Demonstrate. Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial é tempo para a fala da tribo. Rádio Comercial, são os minutos finais da segunda de 3 horas nesta edição de terça-feira. António Sérgio nas horas. Já temos a arriscar um pouco, nomes novos, este já foi inscrito na agenda dos nomes novos, The Gallants. Yeah! the gallows altar that circle round the sun. They're gonna hang me if I stay here, and they'll shoot me if I run. Jailer, better watch his pride. On my wrist, these shackles slide. In my restless 45, sun don't you rise no more. Don't buy all the lies that they feed you. And though you're heading slowly to some place I can't respect, I'll keep you in my collection of regrets. De mais uma hora, a segunda, neste caso, da edição de António Sérgio nas horas da comercial, edição de terça. Las Cruces foram os Gallants, uma inscrição de há pouco tempo na nossa agenda dos nomes novos. Um acidente numa plataforma petrolífera deixa um homem temporariamente cego. Mas a maior mudança da sua vida acontece com a chegada de uma enfermeira para cuidar dele. A Rádio Comercial apresenta A Vida Secreta das Palavras, um filme sobre a importância das palavras e dos silêncios. Ganhe convites para a antestreia em radiocomercial.clix.pt. Estreia a 29 de junho, com a garantia Rádio Comercial. You're looking at me, Cora? No. I think you were. Rádio Comercial para todo o país. O relógio marcou 2 horas. Boa noite. Cada entrada de hora para as 3 de António Sérgio na Rádio Comercial, terça a sábado. tag din nam ta de kota ka jan ko ko pata ke to ko pata ke ta din ko ta ka jan ko ta din kar ta ka din tang ka ta din tang ka ta din na tang kar ta ka din na tang ka ta jan ta ka din nam ta de kota ka jan ko pata ke to ko pata ke ta din ko ta ka jan ko ta din din. Logo após as duas é habitual, debaixo da língua, segunda semana consecutiva em dedicatória a um álbum genial produzido por Andy Franco com o veterano Utah Phillips, The Past Didn't Go Anywhere. I brought my daughter, Morgan Bell. She was 11 years old. Brought her back east during the summer. We traveled around a good bit here and there. And again, it was the sort of thing where she had never traveled with me at all. It was quite different. She's quiet, lighthearted, but she doesn't need to be entertained all the time. She can really take care of herself. I wanted her to particularly meet her godmother, Dorothea Brownell in Saratoga Springs, who she and Harriet, her sister, elegant Victorian women befriended me many years ago in Saratoga and always gave me a place to stay. They were antiquarians of the first order, antique women of the first order. And it was delightful going to Greenwich, Connecticut, while Dorothea was in the country because they had to give up the big house when Harriet died. But looking out the window, seeing Dorothea, who was 83, and Morgan, my daughter, on the bench there, and watched Dorothea start teaching her how to make lace. She's a wonderful artist and makes beautiful lace. Well, Dorothea's in the hospital right now. I'm going to visit her on Wednesday before I go over to Amherst, the Pioneer Valley. A fine, fine teacher. Now, you see, I'm a constant source of embarrassment to my daughter. Why are teenage kids so conservative? I don't do that to them. We don't do that to them, do we? I mean, how, where, what? I act out a lot, see? And I mortify her in public places. And I don't mean to, but she sure gets mad at me. I carry things around with me to kind of rag people. I wouldn't leave home without my cockroach. I always had my roach with me. But there's a rubber cockroach. It's a tramp roach. Fry Pan Jack calls that a tramp roach. He gave that to me. He says, you know, if you're poor and you haven't got any money, you're out on the street and you're hungry, you go into a restaurant with this and you put it in the bottom of a bowl of soup and then you eat down to it. You say, what's that? And you storm out. You say, I'm not going to pay for that. And you leave. Save you a lot of money. That little jewel will save you a lot of money. Little feeler sticking out the side of a sandwich guy. You say, eat half of it. Say, look at that. I'm leaving. In the hands of an unscrupulous child. Can you imagine what you could do with that in the lunchroom at your school? You could put that in your Jell-O mold. God, you know. And some monitor or teacher is going to come by and say, ah, look at that. What is that? You look at it and say, oh, it's a cockroach. I mean, you've got to mess with people day and night. You have to mess with people. You don't mess. You got to mess with them. You know, they just kind of sink into a cryonic torpor and they're never seen again. God, mess with. I have my dice for people I don't like. Gypsy fortune telling dice. I like everybody. Those people who know me know I try to get along with everybody, you know? But over the summer, I had some fairly serious heart problems, so I decided I couldn't afford to like everybody anymore, you know? I went on a low social cholesterol diet. No more fatheads. And so I run into one of somebody I don't like. I say, I'm going to tell you a fortune. I get fortune telling dice, and I roll the dice. And they're blank. There's no spots on them. We say, I hate to tell you this, but you don't have any fortune. No future. That's it for you. We were in the Grand Union supermarket getting some food over by Greenwich or Cambridge, one or the other, with old Dorothea Brownell, Oregon's godmother. Now, this is education. The little kid was fussing at the checkout counter, stuck in one of those baskets. It's the lights in those places make kids crazy. We all know that, don't we? Well, and the kid was fussy, and the parents were ragging on the kid. And it's like, no, I know his kids. I've always known his kids. And they get them to laugh, and the parents laugh, and the checkout person laughs, and everybody is feeling marginally better about the whole proposition. So I put on the nose. Oregon started punching me in the side, said, yelling at me, said, why can't you be normal? And old Miss Brownell wrapped Oregon on her shin rudely with her cane and said, he is normal. What you meant to say is average. Education. You've got to mess with people. You've got to mess with people. You've got to mess with people day and night. Esta língua vai inaugurar a última hora do período de 3 de António Sérgio nas horas de rádio comercial. E o Tó Filipe, segunda semana consecutiva nas inserções de Basta Língua, um álbum produzido pela sua jovem amiga Annie DiFranco. The Past Didn't Go Anywhere. Já no final da primeira, da segunda hora, chegámos com The Gallants para os nomes novos. Aqui vamos agora para Buca Shade. Clubbing, dancing, and that was the whole environment. Music and whatever. Before, you know, we was fans mostly of the beats. Thank you. para nomes novos, no caso de Boca Shade, e saltamos de imediato para um outro nome, este não tão novo como isso. Já o conhecem? Everybody listen up. Plan B. This is my time now, you get me? Fucking cunts. Check it. I break a bottle over some boy's head. Stab a broken piece into the poor cunt's leg. I leave him in an alleyway screaming and bleeding to death. Run away laughing my head off to leave him for dead. What do I care? It's not like I'm gonna get caught anyways. Killing ain't a crime, it's a fucking blood sport. No matter notch up as many points as possible. Show the kids on my stay that I'm unstoppable. Cause in my world, respect is the only thing that matters. If I ain't getting enough, someone weak enough for me to beat is getting battered. His self-esteem's getting shattered into tiny little fragments on the floor and scattered. What can I say? Life ain't fair, but I don't care. Cause I'm a touchable like Elliot Ness. To tie a bandana around my head like Rambo. Shoot you on your fucking doorstep like Jill Dando. Up an AK and spray. That's the mentality, your kids today. Fuck a girl and get her pregnant underage. That's the mentality, your kids today. Even when I got dough, I won't pay my way. That's the mentality, your kids today. Stabbing you in the leg down an alleyway. That's the mentality, your kids today. Even when I got cash in my pocket, I punts. Have it all for free and the thing that I want. No, I smoke all your weed, get right off my bunts. Never repay the favor back, not even once. Cause I cat like a jack on road. I don't need the dough, but the greed takes control. And if I go looking for a fast to harass, just to hear him tell me he's brass, I'm like, trust me, blood, you don't wanna make this hard. Hand over your money, your phone, and your Pokemon cards real fast, or else I'll go one like smoking cigarettes. Bad for your health, got one hell of a mean street. Causing beef on the street, I pray on the weak. Forever looking for fresh meat, I need to eat. Keep feeding my ego, I'm a control freak, and I'm only 14 years old. Pick up an AK and spray. That's the mentality of your kids today. Fuck a girl and get her pregnant underage. That's the mentality of your kids today. Even when I got dope, I won't pay my way. That's the mentality of your kids today. Stabbing you in the leg down an alleyway. That's the mentality. In the eyes of the law, I'm not old enough to have sex. My balls ain't even dropped yet. And I've had skets lying on the backs, flat on the floor. Virgin pussy getting fucked till it's raw. I go out on the chirps looking for birds. Some dumb young bitch to fuck so hard it hurts. And what's worse is that I do it bareback. Cause when I put a condom on, there's bare slack. Nah, my dick ain't big enough for that. So I just stick my ding-a-ling inside and snatch, and that's that. If I see something I want, I'll take it. Girl won't give it up, then I'll rape it, break it, impenetrate it. I'm gonna make it happen, impregnate it. If she has a you, I like it ain't mine. Make her have an abortion for the eighth time. Pick up an AK and spray. That's the mentality of your kids today. Fuck a girl and get her pregnant underage. That's the mentality of your kids today. Even when I got dough, I won't pay my way. That's the mentality of your kids today. Stabbing you in the leg down an alleyway. That's the mentality. Gangster called Bonehead, who runs things round my area. She's involved in, couldn't get any hairier. If you want his hit list, he'll find you no matter where you are. Fucking with him's worse than catching malaria. He's the most notorious drug dealer in my state. Some copious amounts of heroin and crack cocaine. Double cross him and you'll feel the pain. There's more disappearing acts on street than David Blaine. And I wanna be just like him, riding in a black top in with alloy rims, doing drive-bys, firing an AK-47 out the window and ting. See, that kind of shit impresses me, cause I got an ignorant mentality. The way I see is the way to be. So arrogant, nothing will ever get through to me. Pick up an AK and spray. That's the mentality of your kids today. Fuck a girl and get her pregnant underage. That's the mentality of your kids today. Even when I got dough, I won't pay my way. That's the mentality of your kids today. Stab a you in the leg down an alleyway. Boy, keep this frequency clear. É já a última hora das três de terça-feira, António Sérgio, nas horas comercial. Há colher de country, esta semana é mais country rock que outra coisa, cerca das 2h40. Continuamos apostados aproveitando estas horas tardias nos nomes novos. Flotation, toy warning. dois títulos soltos da última hora de António Sérgio por aqui na Rádio Comercial, os Flotation Toy Warning. Oh, Quem jantou com a bruxa má e não ficou com azia, então pode arriscar. Venha tomar connosco um banho de luar na madrugada de sábado. Na Rádio Comercial, é tempo para a fala da tribo. Rádio Comercial, toca animar. Gosto de vir trabalhar alegre e gosto de dormir embora feliz. Rádio Comercial, toca animar. Edição de terça-feira nas antenas da Rádio Comercial para todo o país, a tripla de António Sérgio, nas horas por aqui, a meia hora final, daqui a uns 10 minutos ou pouco mais, à colher de country para terminar o mês de junho. Desta vez a escolha é de tal maneira que fica meio caminho entre, ou mais do que meio caminho, entre o rock de Neil Young e a inspiração country do seu início de carreira. É o tópico para daqui a pouco, não perca, pode ser surpresa. E, entretanto, revisita amigos de longa data, claro. What song they just heard? entrarmos à colher de country. A recuperação para um álbum bem conhecido é para nós o penúltimo dos Dandy Warhols, Welcome to the Monkey House. E os temas a correr, né? Welcome to the Monkey House, evidentemente, We Used to Be Friends, Plan A, e depois I Am a Scientist. All of us, all of us. já na meia hora final da Triple Hora de António Sérgio, Rádio Comercial, a edição de terça-feira foi visita a um álbum que não ouviremos tão depressa por aqui. Welcome to the Monkey House, The Dandy World. O título de introdução, We Used to Be Friends, Plan A, I Am a Scientist. E porque somos nós, não vamos conseguir resistir à ideia de rodar. You were the last high. And I está de volta à sua rádio de sempre. António Sérgio. António Sérgio. Está nas horas. Nas horas. Meia-noite 3, de terça a sábado na Comercial, com música conjugada no futuro mais que perfeito. Rádio Comercial toca animar em Arraiolos, Borba e Estremoz, 92.0. Escassos 13 minutos para as 3, portanto, muito perto do final desta primeira tripla da semana com o António Sérgio por aqui. O mês de junho era dedicado a colher de country, cumprimos-la mais ou menos, com algumas fintas. Hoje é uma delas, mais por esquecimento do que por outra coisa, e por termos que localizar aqui no armário e num número de discos de oferta limitada aquilo que se poderia escolher. Ficamos, se não se importam, mais por um country rock do tempo de Neil Young e do início da sua carreira, o inesquecível Everybody Knows This Is Nowhere, Neil Young with Crazy Horse. I think I'd like to go back home and take it easy. There's a woman that I'd like to get to know, a living there. Everybody seems to wonder what it's like down there. I think about back home, it's cool and breezy. I wish that I could be there right now, just passing time. Everybody seems to wonder what it's like down here. Título tema, Everybody Knows This Is Nowhere, e Round and Round It Won't Be Long. Primeiros certos, viagem, ou melhor, colher de country rock nesta semana. Neil Young with Crazy Horse. Without the confusion of finding the crutch of a lie to shelter your pride when you cry. It's so hard to say no to yourself, and it shows that you're losing inside when you step on your pride and you cry. You turn to your eyes and you see your best friend looking over the end, and you turn to see why, and he looks in your eyes and he cries. A colher de country, hoje não tão country como isso, mais country rock, mas buscando um álbum histórico, Everybody Knows This Is Nowhere, o início da carreira de Neil Young with Crazy Horse, de que destacamos Everybody Knows This Is Nowhere, título tema Round and Round It Won't Be Long, e o mítico Cinnamon Girl. Para fechar a tripla hora de hoje na comercial. A dreamer of pictures. A Rádio Comercial, o relógio marcou 3 horas. Fique na boa companhia. É esta, não há que hesitar. Até amanhã.